5491 corrigindo, programa espera na posição Aman com curva pela direita. Espera em Aman com curva pela direita, 3549. Lima chama 286 para prosseguir. 019-3877. Localizador, 648. Gente, completa LS, aguarde. Alfa, é Porto Aranjo, para Juliette, é o Janeiro 634. 4462, táxi via Juliette, portão número 3. Via Juliette, portão 3, 4462. Estabilizar no ILS da 10. Alcenar 6315, boa tarde, continue a aproximação. Reporte visual com aeródromo. A última aeronave avistou 300 pés. Chuva moderada, pista molhada. Obrigado, reportará. Ou 1807, controle sob vetoração radar. Curva direita completando, foi para 220. Limite é a magnética 110 para cima. Afirmativo, presente para a curva direita, para a 220, limitado pela 110, e Simbra, com 1807. Lima, Kilo Zulu, curva direita para a 1970, vetoração, sequenciamento. Lima, Kilo Zulu, direita 1970, vetoração, sequenciamento. Lima, Kilo Zulu. Direita 1970, mantendo 3000. 1807, retifico a instrução anterior, voo e Duna, desce para 3000, altímetro 1019. Está presente direto do 1909, voo 1807. Retiro. Valor aproximado, boa tarde, Portugal, direto 1, flight level 1, via request. Roger, descend and maintain 5000 feet at bomb for arrival. Scott Kaidenta, altimeter 1019, at Portugal 021. Altimeter 1019, clear down at 4000 feet and maintain bomb arrival, Portugal 021. 021. 48, qual a sua velocidade? Indicada 150. 150, ok, ciente. Gol 807 ao controle, espaçamento, voo proa 190, limitado pelo LOC. 190, limitado pelo localizador, gol 1807. Afirma, reduz a 1709, 1807. 1709, reduzindo, gol 1807. Portugal, zero to one, please confirm, 4000. Negative 4000, correct altitude is 5000. Altitude 5000, reportou 0 to 1. 648, torre 118, decimal 612, no 648. 18 meio, obrigado. Igual no 648. 648, prossegue na aproximação número 2. Aguarda a pista livre, reporte quando visual com aeródromo. Tomarei. 5491, retome chegada a Aman, desça e mantenha 4000 pés, altímetro 1019. É Portugal 021, reduce speed to 2209. Noite 07 na presente pro reporte estabilizado. Estaremos estabilizado, voo 1807. Lima, Kilo Zulu, voo e Duna, chame no localizador. Voo 1807, pode descer para 3000. Lima, Kilo Zulu, voo e Duna, chame localizador. Duna, reporta lá no lote, Zulu. 1807, afirmo, livre 2000. Livre 2000, voo 1807. Pode descer para 2000 ou manter 3000? Desce para 2000, qual a sua velocidade, Lima, aqui no Zulu? Ah, 1 ou 2, 5 mais. Condição de incrementar a velocidade? Paulo, aos 26, livra direita, livra 1219. Livra direita, 219, vou livrar o chão da minha 315. Tudo 07, passando Duna, completa LS, torre 118, meia dúzia, boa noite 07. Torre 18, meia boa. Paulo, Salvador, muito boa tarde, 6315, livrando o 5. 6315, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. At Portugal 021 on the radio vector for sequence on the localizer, turn right heading 230 at Portugal 021. Right heading 230 at Portugal 021. Zero session. Lima Crisolo está mantendo 1950. Obrigado, Lima Kilo Zulu. Reporte no localizador, deixando para 2000. Porta na água, mano. Estou 500 pés, gol 648. Livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 7-9. Livre pouso. No 648, seu solo aos 29, livre à direita, ao livrar solo 121 decimal 9. Ao livrar 129, né, Equador. No 807, na escuta da torre. 807 na escuta, prossiga. No 807, confirme, já baixou e travou? Não ativo, tá, depois baixar, travado. Ciente, informo, pista molhada, chove sobre o campo, última aeronave avistou a 400 pés. Reporte avistando o campo. É, reportaremos visual, gol no 807. Gol 1-6-4-8, boa tarde, Drona Foxtrot. 648, boa tarde, prossegue o táxi Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 2, 1-6-4-8. Tosca, prossiga. Autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi Oscar, informo que a 1-7 está interditada no momento. O senhor deseja decolar da 1-7 ou vai decolar da 1-0? Um animal da pista. Um minuto, por gentileza. 07 está visual com campo? 807 está visual. Livre pouso, vento no 30 graus, 1-1-9. E o ajuste no 0-1-9. Livre pouso na 1-0, gol 1-8-0-7. Papel Lulu, da Quilha Zulu, interceptou o lote. Lima Quilha Zulu, complete a aproximação, mantém a velocidade até o marcador externo. E chama a torre de Salvador, 1-1-8-6-2. 1-1-8-6-2, já trata o seu dia. 5-4-9-1, livre aproximação, descer para 2-3, ou 5-0-9, informe estabilizado no localizador. Informa o localizador, descendo para 2-3. Aproximação, reporte no externo, embaixo travado. Portará. Papa Oscar, mais 2 minutinhos para a liberação da pista 1-7, ok? Zero sete, um minuto, por gentileza. Autorizado, Salvador, Aracaju, nível 190, Golfo 677, decola 10 com curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle opera 1208. Aciona 5436, cotejo. O Guardião 07, ainda o teto não permite que a sua decolagem seja efetuada. O senhor vai ter que aguardar mais um pouquinho. Esquerda, 5436, controle 120, decimal 8. Confirme o transponder. 5436. 5436, correto. Quando pronto, sou em pushback de tratamento, faz 3. Quer chamar o tratamento? Salve Salvador, boa tarde, voo no 807, Livrona, você escuta? No 807, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa Juliette para o 09. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 9, voo 1807. Bom dia, Paparazzo, autorizado o táxi até, até o ponto de espera da Taxi Oscar. Porta pronto para o ingresso, Índia Paparosca. Pelo Zulu informa uma aeronave que está alinhada, correção, está no ponto de espera da Taxi Oscar com o transponder ligado, não é tráfego para sua aproximação. Beleza, eu vou estar aqui. Lima Quilos Lu informa o vento 130 graus, 12 nós, o ajuste 1019, 1029, reporte visual com campo. Partará visual. Lima Quilo Zulu, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 139, ajuste 10019. Lima Zulu. Tran 3217, acionamento de estação. Esse mantém o 040, chegada bom. 040, chegada bom. Informa que tem o contato. 5491 estabilizado? Afirmo. Complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 118. 18, obrigado. Airport Gal 021, clear final Atlantic Freight Approach, runway 10, send to 2000 feet, join H1019. Expect change frequency to Salvador Tower. Airport Gal 021, clear down 2000 feet, before left, approach the right exit. Runway 10 and expecting the tower warning this month. Lima Quilo Zulu, seu solo aos 36, livre à direita, ao livrar solo em 1219, confirmando apenas o pátio, que se destina? Não, decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5417, coteja. Salvador, trip 5491. Com a torre em 1862, trip 5491. Na frequência do controle. Eu uso o táxi 9 Alfa, Kilo, Pátio 3. Boa tarde, ATP 5491. 5491, continue a aproximação, reporte visual com o campo, informo que chove sobre o campo e a pista encontra-se molhada no momento. O ajuste 1019, vento 120 graus, 149. Ok, ciente, ATP 5491. 5491, reporte visual com o campo. Reportará. Comando aeronave chamou a torre? Siga. Aeronave em aproximação para 1-0, após será autorizada a sua decolagem. Hotel Lima Tango, no momento o teto está abaixo do mínimo, vai aguardar a melhora das condições. Alfa Índia, prossegue em condições visuais. Via corredores a 1500 pés, altímetro em Salvador, 1019. Está ciente das condições do campo? Prossiga em condições visuais, tome na final para pouso aí, Vera Cruz, Lua Alfa. Web 5729. Boa tarde, instrumentação, nesse mantém 050, chegada, bom. 050. Portugal 021, complete your approach, Colonel Tower 118.60. Boa noite, decimal 60. Boa tarde, obrigado, Portugal 021. Agora, muito boa tarde, é Portugal 021, post Jefferson Airester, runway 10. Air Portugal, report runway insight, wind 120 degrees, 1 knots, and KNH 1019er. Report runway 10, wet. Record runway insight, Portugal 021. O indicativo? Autorizada a decolagem da pista 17, 120 graus, 1-1 nós. Decola de imediato, Índia Paparosca. 0227, confirmando o POB, o equipamento e o nível que propõe. 40, livre à direita, livre à solena da zona decimal 9. 219 à direita, obrigado. Tipo do equipamento. Inform you that one aircraft is taking off of runway 17, won't interfere with your approach off runway 10, okay? Retorno. Controle Salvador, é o Papa Tango, Índia Paparosca, decolada 17 na sua escuta. Índia Paparosca, contato radar na decolagem, tudo mantém 040, possível conforme autorizado. Contato radar, finalmente irá seguir a saída da EU. Controle Salvador, centro da Vendrex, né? De luz. Pego novembro, Eco. Sua indicação, décima tem 060, chegada máxima. 060, máxima, décima novembro, Eco. Runway 10, é Portugal, 021. boa tarde, eu vou 1396, passando 200, descida para 1970, descida. Voo 1396, significação de estimação 070, está autorizado na chegada Mare. Segundo, se não pode 070, chegada Mare, voo 1396. Controle Altan 3217. 3217, prossiga descida para 2000 pés, voo em Salvador 1019. Livre aproximado em Lieta de Rio, pista 10, informe sobre o dado. Vai descer para 2000, solicita para o Atituna, por gentileza, evitar formações. Para evitar formações, 21 a 3217. Direto Duna, obrigado. Call ground frequency 121.9. Exit now, first right and changing ground 121.9, report 021. Até a próxima, obrigado. Tarde, Portugal 021, now on Alpha. Boa tarde, Portugal 021, taxi via Alpha, report before Juliet. Report approaching Juliet, Portugal 021. Semana autonomia, 2 horas. PLB padrão 02. Três para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140, posição visual. Esquerda 140, a fim de interceptar o lock, tá 3217. Web 5729, desça para 3000 pés, voltímetro em Salvador 1019. Guarde cópia. Israel, Líder, Israel, trabalhando. 021, taxi via Juliet, gate 11. Juliet 211, é Portugal 021. Estabilizado? Tá, estabilizado, afirmativo. Complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1-1-8-6-2. 118-62, então 3217, obrigado. 49, pronto para a cópia. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5405, Coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Treco, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no hora. Taxa 1019, na sala, galera. Mari na frente, dona agora, papa 1, vem aqui, tá já. Gente, você chega na chegada, Mari. Juliette, Vitor, já. Desculpa, vai reportar visual 3217. De Rua Duna, o 5729, para evitar uma formação à frente. Para evitar as formações, oi Duna, 5729. descendo para 2000. Registrado 2019, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. PN, quando dou, na vida de formação, descendo para 2000 para 2019, 529. Bruno 396, desça para o 060. 060, Bruno 396. Juliette Vitor Charles, desça para 3000 pés. O altímetro em Salvador no 09. Abandone o 050 para 3000 pés agora. 3019, é isso? Afirmo. Agora em descida para 3000 pés. Retorno. Assistou, TAM 32, 17. 17, livre pouso 10, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso 3217. Livre pouso 3217. 07, não escuta. Foi 1 noite, decimal 6 para prosseguir. Proa 010, limite será o localizador. 0 0 0 limite seu lote, o direto de Tango, chão e torre 1 noite, decimal 6. Ainda estamos aguardando melhoria das condições. Preencha em chão e torre 1 noite, decimal 6 para adiantar os dados do seu plano. 9. Intercepte com a proa 150, 5729, e a curva estabilizada. 150, vai interceptar o 5729, cruzará estabilizado. Tango November Echo, desça para 3000 pés, que permanece outro. 3000, Tango November Echo. Direto saiu, oito na parada. Ao atingir o farol de Itapuã, controle 1208. Mantenha a minha frequência até o farol de Itapuã. Guardião 07. Okay. 217, livrou. Seu solo 49, solo 1219. 219, obrigado. 360, via Pêndulo 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5461 no cotejo. 1075, boa tarde, aciona a indicação, desse mantenha o 050, chegada Mare. 050, chegada Mare, 1208. Boa tarde, 3217, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, da 3217. 19, agora para a modificação. 3.10, vira para onde? Web 5729, estabilizado? Afirmo, estabilizado, fica 1.0. Complete sua aproximação, chama a torre Salvador em 1.8. Informo que houve uma melhoria significativa nas condições do aeródromo, teto de 900 pés, visibilidade de 4.000 metros, chuva leve sobre a vertical do aeródromo. Bem, muito obrigado, vai completar com a torre, 786, obrigado. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, prossegue em condições visuais, litoral sul de Salvador, 500 pés em condição final para pouso em para final para pouso, 07. 099, o ajuste 1019, Web 5729. 7019, comandado estando 5729. Fala pista, com direito da El, vida aí. Controle 1202, responde 5434. Protegimento correto, chama para prospecto de suplemento. Amarão.